vai ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração que busca a ti, lembrai das promessas que ele fez. A terra prometida, herança de fé. Faz prosperar, nos livra da dor, nos ensina a amar. Mandou o pão do céu, saciou a nossa sede. Em meio à jornada, ele é nossa rede. E mesmo na tribulação, ele é fiel. Levanta os caídos, nos traz do céu. Louvai, louvai, exaltai seu poder, celebramos as obras do nosso Deus. Louvai, louvai, com alegria em nosso ser, cantamos ao Senhor. Ele é o Deus que nunca falha, as promessas dele sempre se cumprirão. Nos guiou no deserto, nos deu direção. Louvamos a ti, Senhor. Celebramos as obras do nosso Deus. Louvai, louvai, com alegria em nosso ser, cantamos ao Senhor, nosso Rei e Salvador. Português e worship. Guitar, piano, shaping those be baby.